Vou apertar, mas não vou acender agora. Vou apertar, mas não vou acender agora. É, se segura malandro, pra fazer a cabeça tem ó. Roda massa, perfume de ladrão, é o cheiro da marafa. Estrignado, louco quase quadrado. Perfume de ladrão, é o cheiro da marafa. Estrignado, louco roda massa. Perfume de ladrão, é o cheiro da marafa. Estrignado, louco quase quadrado. Perfume de ladrão, é o cheiro da marafa. Estrignado, parceiro, eu vejo a cena. Vejo o oitão brilhando e me esqueço dos problemas. Chama os moleque de planalta estrutural. Tô sempre no corre e usa areia pra ser mal. Só moleque doido na rima do proceder. Pagou pra vacilar, pagou pra ver. Gira o tambor, conta as balas, vamos aí. Bola um bom rap, tamo junto, consta aqui. Também liguei o core do estúdio Arsenal. Subconsciente é nóis, forte legal. Circuito é bala, demorou de conspirar. De chavou bolão, é o cheiro da marafa. Estrignado, qual que é, irmão? Foi por um fio. Gambé veio em quadra, mandou pra puta que pariu. Perfume de ladrão é marafa no ar. Fadado em Fox Prata, nem deu pra acreditar. Pazé já foi pra mente, ô polícia atrasada. Pra ti só ficou o cheiro da parada. Os moleque já tá ligado. E é nós que tá de cima. Porte ilegal, salve, salve Planaltina. Subconsciente é rap de favela. E se desandar, tá ligado que já era. As quadradas chega rápido e vários pivetim. Que pra se crescer, bumba logo os cabritim. PT45 na quebrada é de mil grau. Passa o perfume aí, favela estrutural. Favela estrutural. Estrignado, louco roda massa. Perfume de ladrão, é o cheiro da marafa. Estrignado, louco quase quadrado. Perfume de ladrão, é o cheiro da marafa. Estrignado, louco roda massa. Perfume de ladrão, é o cheiro da marafa. Estrignado, louco quase quadrado. Perfume de ladrão, é o cheiro da marafa. Ó o cheiro da danada, tô ligado na função. Dons trago, passo a bola, rodo a massa pros irmão. Estrignado pras draga, bandido dá os dois disfarça. Vacilão, catou pra louco, é rapidinho. Nós passa, curtindo o som de drão e a lupa tá rebaixada. Nós cola com os revólver lá na vila e não dá nada. Dois palitos num peão, salve salve pro meus truta. Fumaçando a cannabis de planalta a estruta. Aí quebrada, eu tô chegando na moral. É três moleque no rap combatendo o mal. Sistema cabuloso entre quadras e esquinas, onde o perfume da marafa rola todo dia. No corre da favela de oitão ou de quadrada, os manos seguem em frente, é dois palitos e não dá nada. 357 armamento pra explodir cabrito. Gambé quando me vê vai se fuder, passa batido. Estrignado, louco de marafa. Bola acende um beck, sente o cheiro da marafa. Eu sigo em frente e vou deixando o meu recado. Forte, legal e subconsciente. Estrignado. Estrignado, louco roda massa. Perfume de ladrão, é o cheiro da marafa. Estrignado, louco quase quadrado. Perfume de ladrão, é o cheiro da marafa. Estrignado, louco roda massa. Perfume de ladrão, é o cheiro da marafa. Estrignado, louco quase quadrado. Perfume de ladrão, é o cheiro da marafa. De lupa rebaixada, estrignado, tô lombrado em Joe. E os moleque lá na quina já estrignou. Então vai vendo a cena, doidão, aqui é problema. A malandragem trouxe o back, tá faltando a seda. PISC, aqui é só da hidropônica. Tamo juntão, quer cerrado e os moleque é bomba. No corre a miliano, favela passa o pano. Enquanto isso a lombra sobe e eu vou chapando. Tomei lombrado, mas aí não vai dar nada. Perfume de ladrão é o cheiro da marafa. É o cheiro da marafa. Estre- trignado em planaltinho na roda massa. Perfume de ladrão é o cheiro da marapa. Agora em Jardim ABC tem massa na estrutural. Liga nós, aqui é o crime, salve aí, porte legal. Na rape, na seda, na marica, fumo um preto. E curte a sua lombra, a banda é deste modelo. Fumaça tá subindo, é a maroa da erva. É subconsciente, estrignado pelas quebras. Estrignado, louco, roda massa. Perfume de ladrão, é o cheiro da marafa. Estrignado, louco, com as quadradas. Perfume de ladrão, é o cheiro da marafa. Estrignado, louco, roda massa. Perfume de ladrão, é o cheiro da marafa. Estrignado, louco, com as quadradas. Perfume de ladrão, é o cheiro da marafa. Mais uma produção, Estúdio Arsenal.